Red Bird Motion, Red Bird Motion, first near that. Gol 095, chama agora o centro, Recife, 125, décima 1, alterna, 133, décima 25. 251-3325-095. QLS X-Ray, desça para 2 ao pé, altímetro 9018, resposta pesada. Trip 5220, a possibilidade é para a zona da presença? Autorizado. PP. 6740, retornando, chamou diversas vezes na frequência. Confirma, chamou na 118, décimo 95. 1-1-8, decimal, 9-5. 1-1-8, 9-5. Salvador 4060, caso bom dia. 0060, chamar isso aquilo. 4060. chamando a 67, quanto? Voando 4060, tem condições de conseguir o caso de alta? Afirmativo. Aí, valeu. Tem condições de conseguir de alta. Ok, então está autorizado de alta e mantém a 67. Alfa 3310, falou com a 777. Bom, 777, não sei quantos estão aqui no seguro. 3410. 260, saída prevista, por favor. O centro será coordenado 260, a subida é a da Elfa, da Euleda e Euleda direto no seguro. É a Euleda, por seguro, boa. Principal, aguardando para o ingresso principal, para a 7740. Ingressa na Mercedes Kilo para o pátio 3, aguardando para ingressar no pátio principal, 6740. E se o Wesley tiver condições de ingresso na via alta, está autorizado. Azul 4207, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da EL, após Leda, direto grid. 360 após Leda, grid 4207. Controle Salvador, muito bom dia, S7, informação aqui, não quero mais. 5738, controle Salvador, acima identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, ajuste altímetro no 018. Autorizado direto TAP. TAP descida 50. Estabilizado o TRIP 5220. Completa final, chama a torre 118, decimal 95. TRIP. Autorizado, cruzamento 110, até o baixo militar. Contato radar na decolagem, sul para o nível 160 na saída da EL, após Leda, direto de EL. Nível 160, saída da EL. Pronta. Pronta. Autorizado, Salvador, ponto seguro, nível 260. Contato decolando da 160, à direita. Ele está aqui da subida da EL, após da EL Leda, e após Leda direto o controle da EL está em 8 e o transponder 150. 360, decola da pista 10, curva direita da EL Leda, 201-0050 transponder, gol, 1777. Correto, 1777, e pronto. Gol, 1777. 728, voltando o controle. Prossiga. Está um pouquinho atrasado, tem como a gente encurtar essa descida aí? Inferno, turno, alguma coisa desse gênero aí? Autorizado, afinal do procedimento ele é 73. Desça para 2.000 pés na prosidona, altímetro no 018. Resposta autorizada. 1.018, 2.000 pés, turno agradece, 728R. Comana. Azul 4207, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 5-1-3-3-2-5-4-0-7. Alô, Trip-5220, Libro. Trip-5220. Livre o táxi, Alfa e Kilo para o Pátio 3. A posição 03 do Pátio 3. Pátio 3, posição 3, Trip. Seguindo o corredor axé, 500 pés visual na cidade de controle. Centro, mantenha condições visuais, ao tempo tem salvador no 018. Oi, em 18.95, vai ser 1.08. Cardenal 640, Antônio escuta. A escuta saiu da bota do nó? É a da El, quem dá é o Leda Bridge. Tá bom, tá. Objeto 5728, negativo, assinado o procedimento GLS X-Ray, inicia em Duna, reporte estabilidade. Reportará estabilidade, 7220. Olivão, 1260, decola na sua escuta. Bom, no 260, contato com o radar na decolagem, estou para o nível 390 na saída Fuca, transição, Caju. 390, Fuca, Caju, no 260. November 6277 Zulu, now you are cleared up to 1500 feet. Cleared up to 1500, 772. Interceptando final 728, visual. Web. Planta final, torre 118, décimo meio, dúvida composto. Dúvida, obrigado, hein. Dúvida, web final da pista 10. Torre, 728 Web, bom dia. Confirma pra mim a torre 186. Torre, 118 decimal 95. Obrigado. November 6277 Zulu, could you confirm how many miles this place? Sierra November Juliet, Oscar is from Salvadorville? Sierra November Juliet, Oscar is 389 miles from the present location. Okay, thank you. November 6277 Zulu, as possible confirm your estimate to Terminal, to Aracaju Terminal, and estimate to ABM from Aracaju, and your estimate to arrival. Roger, can you give me the first 2 points again, then I can calculate. The first is when your estimate to enter the Aracaju terminal and ABM of Aracaju. Okay, give me a second, I'll come back to you. 3895, contato radar na decolagem, sou para nível 340 na saída da El, após ler direto bridge. Autorizado, ascensão restrita então ao nível 340 na subida da El. Após a posição LED, autorizado voar direto bridge, TAN 3895. É, TAN 3895, for autorizado nível diferente do solo? Solo autorizou a gente o nível. É, confirmando, senhor, nível 340, nível final. TAN 3895, afirmativo. Prosseguindo a ascensão, nível de cruzeiro 340. Operando 418, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, na alterna 136, décima 25. Operando 418, chama centro Recife, 125, décima 1, e 133, décima 125. Rota 3191, continua na via. Chame pronto para descida, altímetro em Salvador no 018. Autorizado, direto para o Tapuã. Proceed with the information. Roger, to the point 1, cruising that center line at Sulu 1540, deem the point number 2, 1620 Sulu, and estimated time at destination at 19.20. November 6277 Sulu. Salvador approach has copied estimate to enter Aracaju terminal 1540, Aracaju being 1620 and estimate time to arrive to destination 1920. No 777 na escuta do controle? Afirmativo, 4500 agora. Entrou o código de transporte para 5150. 5150. Bruno, 260, controle. 260, escuro, Bruno, liga. Chama o centro, Recife, 126, décima 85, alterna 125, décima 4. 260, boa. Boa. Eco Zulu Novemba, controle. Desça para 1.500 pés, altímetro 1.0, 1.8. 3895, chama agora o centro Recife.